Charlie McKinney, a possibilidade de voar direto de uma pessoa? Aguarde a coordenação com o Recife, Charlie McKinney. Índia está autorizado direto de uma pessoa. Direto de uma pessoa, Índia. TV-62, desça para 2000 pés e inicie redução para aproximação. 2000, reduzindo até 3662. 23. Mantenha a posição, seu Juliette. Centenas 47, 219. 219, 40, 70. 3603, decolagem autorizada, centena com 10. Livre decolagem da 10, até 3603. Boa noite, 84. 870, táxi Alfa, chamou seu Juliette. Alfa chama antes da Juliette. 4073 azul. Sologon no 6113. Para o táxi POB 75, autonomia 4 horas e 6 minutos, alterna com... Autorizado, até 3662. Aeronave da Portugal que está passando, comigo e 2, chame torre de 86. A direita, seguindo Portugal, número 2, 86, ponto de espera, no meio da... Aqui, vamos observar o nave da Gol, que está iniciando o táxi ainda, está ali em frente ao portão. Seu portão vai ser o 4, aqui quando for liberado o portão, ingresso à esquerda, portão 4. Ok, observando o Gol, liberado, esquerda, portão 4, 3603. Pouso na 10, 1884. 3603, decolada 49, 1935. 35, obrigado, boa noite. Salvador, uma boa noite, TAN 3603, decolando, você escuta, Dael, após letra. Boa noite, TAN 3603, contato radar na decolagem, sub, manter o nível 340, vou Dael. Boa, Dael, dá presente, TAN 3603. Good evening, mantém hot shot. All position, Portugal 156 heavy. Autorizado o final LS, torre agora em 1862. Tá 3662, sim, a gente completa a final 186 até 3662. 270, esquerda, portão 9, observando a aeronave do já está se posicionando. Esquerda para o portão 9, visual, com a WebJet azul 470. Boa noite, TAN 3662, final estabilizado, pista no zero. Ciente, mantém o bom de espera. Áureo tá 3197, vai passar 185 por 340, passando Leda, permanece na sua escuta. Não, chame agora o centro, na frequência 128, décima 8, boa noite. 288, boa noite. Direita 219. Direita 219, 884, metrô. 884, táxi Alfa e. Alfa e Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62. Presente? Afirmo, senhor. Contrário de Joás, solicita cancelamento do planeta. O plano modificado aos 5-2. Esse mantém a 1.500 pés, o ajuste no 0-1-2, vem na proa da rotatória, aqui do Zulu. Na proa da rotatória, descendo para 1.500 pés, 1-0-1-2, aqui do Zulu. Boa noite, Papa Tango, Oscar Golf Serra, aciona identificação. Golf Serra, contato radar, 59 milhas, sudoeste de Salvador, está sob vigilância, chegada mar e reporte descida. Salvador, boa noite, voo 398, descendo ao 150, informação do Tango. 398, aciona identificação, chegada Mari, desça para 2.000 pés, desça via, chegada Mari para 2.000 pés, o altímetro no 012, salto de desafio na LS, reporte localizador, cordão 398. Desce via Mari, 2.000 pés, 1.012, autorizado ILS, chão estabilizado, 398. Tem um tráfego à sua direita, posição 2 horas, 1.612 milhas, mantendo 70, uma aeronave de pequeno porte, está no mesmo rumo. Ciente, avistado, voo 398. Solo Salvador, 3526. Agora o centro Recife, frequência 1.26.85. 1.26.85, Charlie Maguinha. Boa noite. Ok, 5216, tem aqui o 90, confirmando, voo 50? Até o 90. Que é o 90 na cavita autorizada, para Golf 77, decola curva esquerda, saída vai ser Tucajama e depois Aracaju, aciona 5111 em controle 19, acima 35. Autorizado para Aracaju, 190, de Golf 77. Decola com curva esquerda, perdeu Pucajão, depois Aracaju. Tomará controle 109-35 e transponda 5111 para o 3526. Correto, chama para acionamento táxi. Tomará 5216. Solo Salvador, T3662, agora táxi Eco. Então, boa noite, Movo Outra. Obrigado, senhor, bom trabalho. Zulu, direto para a final da 17, descendo para 1000 pés, ajuste 1012. Direto para a final da 7012, mil pés, o título Zulu. Qual foi a outra? Objeto 5810, boa noite, aciona identificação. Chegada Mari, desça até o nível 080. Objeto 5810. Da Mari até 80, web 5810. Objeto 5810, reduza para 250 nós. Aí 200 para 250 mais, o objeto 5810. 56, saúde da parte, on frequency 119, decimal 35. 119, decimal 35, 18, airport, call 156. Esteira do 330, autorizada a decolagem, uma centena, 10 nós. Iniciada na 1-0, voa na 0-3. Tem level 350, Puka Departure. Climber 95, level 350, Puka Departure, report call 156. Salvador, boa noite, está 3560. 560, identifique, chegada Mari, desça até o 050. Mari, 050, está 3560. Firme. Mil pés, esse é o Zulu. Zulu, ciente. Tem pouso autorizado na 17, o vento é uma centena, 10 nós. Sobre o pouso 97, Zulu. 1-1000, no 3 ao 5-8, 1935, bom voo. 1935, no 63, ligado, bom final de semana. Salvador, boa noite, gol 963, cruzado 2000. Boa noite, gol 963, contato com o radar na decolagem, suba e mantenha o nível 360, saia da gole. Boa noite, 360, gol 963. Any chance to proceed direct position ZIPAR? Standing by, Portugal 176. Standing by. Desça para 2000 pés, ajuste no 012, confiar. Portugal 156, fly direct ZIPAR. Direct ZIPAR, muito obrigado, Air Portugal 156. Jet 58 no 0, desça via chegada para 3000 pés, altímetro no 0 no 2. Via chegada para 3000, web 58 no 0, altímetro? O ajuste é altímetro no 0 no 2. E 2, obrigado. Recife, Roger, you are clear to Recife, port level 330, APSC 58, after takeoff turn left to Puka departure, ZIPAR transition. Correction, Puka departure, Aracaju transition, squawk 5113, Control 109 at the small 35. Clear to Recife via Subcommittee 5D, flight level 330. Upper Spock message, sir. Puka, Aracaju, transition 5113. There is a small crew and Quadro Control 198. Drive for 5D. Gate 5, gate 4, correct. Upper Spock message. So we're about to have to push our stacks. I'll dial back when there is a jet traffic. Desce e mantenha o nível 060. 060, tá 3560. Motivo da restrição, tráfego 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo, passando 5.500 pés, descendo para 2.000 pés, uma aeronave de pequeno porte. Bateu, tá, objeto 5810, reduza para 2109 mais. Ok, tá reduzindo para 2109 mais, web 5810. Contrário, chamador, boa noite, seu patrão, Whisky Foxtrot Lima, tenta a informação e uniforme. Whisky Foxtrot Lima, aciona identificação, vindo a proa de TAP, reporte para a descida. Ajuste 1012, Foxtrot Lima. Vou voar na proa de TAP, já está no ponto de descida, senhor. Desça e mantenha o nível 070. 070, Whisky Foxtrot Lima. Tango Romeu Golf Vito, vou na proa de Amã para a chegada Amã, reporte para a descida, identifique Romeu Golf Vito. A gente, o meu Golf Vito está no ponto ideal, aceita a federação para a gente. Gente, Golf Vito, eu não tenho uma indicação aqui da sua altimetria, está mantendo 90? Afirmativo. Gente, então vou na proa... Uno, Uno 5, proa 115, descendo até o nível 050, Romeu Golf Vito. Proa 115, descendo para o 050, Romeu Golf Vito. Confirme agora que recebe a... Aqui, ó. Desça para 2000, web 5810. Afirmativo, desça para 2000 pés e reduza para a velocidade de aproximação, 5810. 2000, reduzindo, web 5810. Voo no 398, 4 milhas para externo, autorizado sinal LS, torre no 8612. 18-6, boa noite, a decolagem. 8-0, está autorizado sinal LS, reporte localizador. Comando que o tráfego à frente está 5.8 milhas à frente com velocidade, grau de speed de 1 no 409. reduzindo o Web, tá ali o procedimento de fundo falou aqui, o Web 581. No 613, chame Recife, frequência 128, décima 8. Recife 288, 613, boa. Boa. Portugal 156, contact Recife Center, frequency 126, décima 8, 5. Pouso 190, gol 1398. Boa noite. Por favor, poderia confirmar para o TAN 3560? É apenas um traço que não restringe? Ativa 3560, desça para o 050 agora. 050, teve indicação de mais um tráfego, tá 3560, obrigado. Salvador 3526, ponto espera da 10. 5216, mantém o ponto espera. Manterá, 2216. Golf Serra, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 015, limite localizador, Golf Serra. Serra esquerda, 015, versão traduzida, visitado pelo Loco Golf Serra. Salvador, pode ser que nem a passagem de 075 para o 70. Esse até o 050, isso que foca o 7 Lima. Nível 050, foi isso que foca o 7 Lima. Vai seguir para 2000, tá? 3560? Sim, ativo, descendo agora para 2000 pés, ajuste no 012, o tá 3560. Descendo para 2000, reportará estabilizado o X-Way, o tá 3560, entendeu? Webjet 580, está autorizado sinal LS, estou indo no 86. 186, 58, mas é. Controle 3152, boa noite. Boa noite, tá 3152, identifique. Desta via chegada Mari até o nível 060. Via para o 060, até o nível 10. Golf Serra, 10 milhas, sudoeste da posição Duna, reassuma a navegação na proa de Duna, reporte localizador estabilizado. Golf Serra. Web 581, agora passou o espalho lá embaixo, tá bravo. 5810, continua a aproximação, aguardando pista livre. 5810. Tango Whisky Foxtrot Lima, informa que não recebo sua altimetria. Confirma para o Foxtrot Lima. Afirmativo, informa que sua altimetria está intermitente. Está passando nível 060, agora descendo ao 050, como autorizado o Foxtrot Lima. Afirmativo, desça para 2000 pés após etapa voa Duna, reporta localizador. Whisky Foxtrot Lima. 2000 vai para a Duna, reportará localizador Whisky Foxtrot Lima. Tá 3152, vê se mantém o nível 050. Para 70, 3152. Confirma o nível 3152? Vê se mantém o 050. Para 50, 3152. É, na sua navegação com a rota consta é a peso do meio, isso? Até Belo Horizonte? Afirma. Tá pronto pra copiar então? Pronto, copo. Autorizado, 360 para Campinas, na peso do 1,6 até Belo Horizonte, depois de acordo com a roda do plano, decola com a curva à direita na saída da El, leva e depois voa Bridge, aciona o código 5121 e controle 1,9 decimal 35. Autorizado nível 360 via Etezulu 1,6 pós Belo Horizonte. Após segue na rota do plano de voo, A saída é Dael, após Roleda, depois Bridge, controle em 512, perdão, transponder 5121 e controle em 119, decimal 35, 4071 azul. Foi correto, chama para acionamento. Chama para acionamento. Paulo Salvador, do Mono 398. 398, táxi Alfa e Índia, portão 1. Alfa, Índia, portão 1, Mono 398. Tá, 3560, X-ray. Doutor, tá, 3560, X-ray. 3560, boa, avistado, 1012, continue, a guarda está livre. Aguardando, tá, 3560. O meu Golf Vito desce para 2000 pés. Desta proa, reporte visual com a cabeceira no chat. Perfil, bom do Golf Vito. Essa proa vai reportar com a cabeceira no chat. Do 10 aos 13, direito 219. 219, é. Decolagem, uma Serena com 8. Decolagem, controle Salvador, boa noite. Gol 1404, gente da Tango Transfere. Cena 10-9. Autorizado o TAN 3560. 5216-14, 1935. 1935, obrigado. 2. Identificou, desce ao 060, 1012, gol 1404. Passa Golf Serra, passa Duna, torre agora em 1-8-6-12, Golf Serra. 8-6, muito grato, boa noite. Salvador, Trip 5216, decola. Trip 5216, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível 190, mantendo a saída Puka. Puka, 190, 5216. Cara, faz externo, 17 é. Golf Serra. Desça para 3 mil pés, o altímetro no 012. 3 mil pés, 1012, 3152. Foxtrot Lima, esse é autorizado final LS, reporte localizador. Autorizado final LS, reportará localizador 8, Foxtrot Lima.